de boa, vendo os truta à toa. No mesmo pique, no whisky, na maconha. Uma sobe e desce de carrão, mó clima. Na intenção, maldade, as mina que se lança, tudo muito fácil, ó. Os loucos não tem dó, vai assim que é o fim, ó. Na crocô, os doutor, os meganha. No peão, os ladrão, mó façanha. Quem não tem a manha, vai tomar perdido. Se sou eu nas antigas, e truta era aquilo. Dispensa os alumínios, esconde os ferros. Lá vem o sol, mó inferno. Os bico passa na maldade, na sede, intensamente. O pecado e a serpente. Só maldade que atrasa, não adianta. Amarga a saudade da liberdade na tranca. Aí já era, o crime é ilusão sem futuro. Me diz, o crime é mesmo ilusão sem futuro. Mata, passo lento e distancia. Leva o sofrimento, irmão, pra e várias tias. É aquele maluquinho ali que gosta da bandida? Ele mesmo, e aí? Amarela não, mano. Esse quadrado tá em cima. Fazer o mano. Demorou. Aí, é isso, Santos. Chega aí, chega vai, aí. Vai. Os mano aí se ilude, e sem coroa. Vai nessa, irmão, meu não, eu tô de boa. Tô de tranquilo. Boa. Sem dar vacilo, se tropeçar, vão dizer que foi a vida. Os mano aí sem noite, eu sem coroa. Vai nessa, irmão, meu não, eu tô de boa. Sempre tranquilo, sem dar vacilo, se tropeçar, vão dizer que foi aquilo. Só nos domé, nos conhaque. As mina pervertida sonha com mansão e iate. Joias de não sei quantos quilates. Dólar, carro, Rolex. Da suíte do empresário, tratada como amante, vale um diamante. Sei, terra de cego, surdo é rei, mas vou na fé. O simples bem me quer, o mal me quer. Até o fim, tipo assim, pode botar fé aqui. A rua surpreende, é quente, eu tô de prova. Eu sei que as bênçãos vêm no mesmo lote que as provas. Tô fora, drogas, traição, não tô no jogo. Os embalo na intenção de me jogar num poço. Já pensou o desgosto? Então, irmão, nem te conto. Maldade, se pra vida te traz em dobro. Lembra os manos que foram cedo no crime, sem medalha. Dinheiro cega, mas segue firme na batalha. O tempo não para, seu caráter, sua coroa. E... aí, Tatão, dá uns dois. Não, eu tô de boa. Os mano aí se ilude, e sem coroa. Vai nessa, irmão, meu não, eu tô de boa. Sempre tranquilo, sem dar vacilo. Se tropeçar, vão dizer que foi aquilo. Os mano aí se ilude, eu sem coroa. Vai nessa, irmão, meu não, eu tô de boa. Sempre tranquilo, sem dar vacilo. Se tropeçar, vão dizer que foi aquilo. É, ninguém vence sozinho. Cego, incrédulo, não se encontra no caminho. Veste coroa de espinhos, mas não reina. Passa a prova, mas é roça. O sistema opressor, passa um pano. Os mano tira quem dá mais, quem dá mais. Em qualquer esquina, adrenalina que contamina quem abraça. Os irmão, tudo se acabando na droga e na cachaça. De graça, só pela graça, eu percebo o inimigo que compartilha o mesmo travesseiro. Me diga a liberdade, quanto custa? Os truta se perde, pouco a pouco se afunda. A porta estreita é um caminho cheio de obstáculos. A larga é uma passagem fácil, a fama é o status. Tudo muito fácil, mas tem um preço eterno. Uma rajada na salvação, irmão. Fogo do inferno, perdição. Eu não prego, mentira eu não tolero e saio. E o juiz bate o martelo, me leva ao horizonte, longe de um precipício, tá bom? Longe das grades, do vício, no íntimo. Nada seria sem o dom do amor. Herança do Senhor é nossa, até onde for. Vai na fé eu me encontro nos caminhos. Mas sem Deus ninguém vence sozinho. Os mano aí se ilude, e sem coroa. Vai nessa, irmão, meu não, eu tô de boa. Sempre tranquilo, sem dar vacilo. Se tropeçar, vão dizer que foi aquilo. Os mano aí se ilude, eu sem coroa. Vai nessa, irmão, meu não, eu tô de boa. Sempre tranquilo, sem dar vacilo.